E hoje nós vamos conversar com o Dr. Hamilton Junqueira, endocrinologista, leciona na Faculdade IPMED. E a nossa proposta é jogar luz nos mitos e nas verdades sobre a reposição hormonal, tanto feminina como masculina. Mas vamos começar pela feminina, né, que requer mais espaço, pelo menos é mais comum, digamos assim. Doutor Hamilton, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Estevam. Prazer falar aí no CBN de Brasília. O prazer é nosso. Doutor Hamilton, vamos lá. Quais os principais mitos e as verdades envolvendo a reposição hormonal para as mulheres? Pois é, Estevam. A reposição hormonal, a palavra hormônio já soa assim como uma coisa errada, uma coisa perigosa, uma coisa... A palavra hormônio, às vezes a gente fala, pô, se não, tomar hormônio vai dar câncer, hormônio engorda. É. A gente aprendeu isso desde cedo, que é realmente uma coisa que não é a última hipótese, a última escolha que a gente faz. Mas, na verdade, não é assim, né? Hormônios são substâncias extremamente essenciais na nossa vida, tanto do homem quanto da mulher, quanto das crianças. Vai ser importante no crescimento, vai ser importante no desenvolvimento, vai ser importante em várias funções orgânicas do nosso organismo. Vai ser importante no envelhecimento também, no envelhecimento saudável. Então, assim, esse tabu de reposição hormonal, graças a Deus, a gente vem conseguindo quebrar um pouco isso, sabe? Porque quando a gente fala de reposição hormonal feminina, por exemplo, a gente vai pensar na menopausa, né? A mulher, depois dos 50 anos, ela vai parar de produzir hormônio feminino. Que é o hormônio que fez ela ser mulher, fez ela ter filho, fez ela ter mama, ter corpo feminino, né? A maioria atração pelo sexo oposto, enfim, isso é o básico. Mas é um hormônio também que mantém a mulher com a qualidade de vida muito boa, porque ele protege o osso da mulher, ele é cardioprotetor, ele protege contra doenças cardiovasculares, ele protege contra a memória, ele protege contra relaxamento dos esfínteres urinários, dos esfínteres anais, contra ressecamento vaginal, ou seja, ele tem uma série de proteção. E a mulher... Ou seja, doutor Hamilton, com o envelhecimento é normal que percamos essa capacidade, o próprio organismo deixa de produzir ou tem 50, a produção, né, muito reduzida. E isso. O senhor citou essa faixa divisora de águas aí, que seria os 50 anos para as mulheres. E aí, a partir de então, dessa faixa etária, até para manter a qualidade de vida dela, é necessário fazer essa reposição. É, exatamente, porque a mulher hoje moderna, ela é muito ativa, né? Ela é médica, ela é gerente de banco, ela é juíza, ela é delegada, até presidente da República, né? Ela pode chegar, então. E ela tem muita energia, além de tudo, ela gasta muita energia. E ela, além de tudo, é dona de casa, ela é mãe, ela é filha, ela é esposa, né? Ela é empresária. Então, assim, para você fazer todas essas funções que a mulher moderna faz, ela tem que estar bem. E o que vai dar força, disposição, energia, vitalidade, até a libido, é a reposição hormonal. Só vai perder muito com o passar dos anos. E a diferença, presumo, em termos até da segurança, está na dose hormonal. E isso você tem que checar com o endocrinologista da sua confiança. Exatamente. Né? Eu sempre falo isso, né? Com meus alunos, eu até quero mandar um abraço para meus alunos aí de Brasília, que eu dou muita aula na faculdade também aí de Brasília. Que a diferença entre o remédio e a dose, aliás, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, se a gente não souber fazer adequadamente, claro, qualquer substância, até uma aspirina, pode fazer mal, né? Mas se a gente colocar na balança e pesar de um lado os malefícios da reposição hormonal e os benefícios da reposição hormonal, pesa-se muito mais pelos benefícios. Porque nós não vamos suplementar hormônio, nós vamos repor um hormônio, uma substância que ela não está produzindo mais. Foi muito interessante essa frase do senhor. E aí a gente joga a luz na diferença que é importante entre repor e suplementar. O que os senhores fazem é repor um hormônio que deixou de ser produzido. Se não for reposto, vai dar uma desequilibrada no organismo, né? Claro, veja bem, Estevam, há muito preconceito nisso também em reposição hormonal feminina. Por quê? Se a gente falar de hormônio, se eu tenho um paciente que tem diabetes, eu não vou repor hormônio para ele, que é a insulina? Sim. Se eu tenho um paciente que tem hipotireoidismo, eu também vou repor um hormônio para ele, que é o hormônio tireoidiano. Se eu tenho um homem que tem deficiência de hormônio masculino, eu vou repor a testosterona. Agora, só quando fala de mulher, é que é preconceituoso, que não pode, que dá câncer, que é isso, que engorda. Engorda. E a diferença está na dose. É claro que haverá um acompanhamento. Tem mulheres que antes dos 50 precisam, né? Sim, sim. Existe o que a gente chama da menopausa precoce, né? Tem mulheres que às vezes até... Eu já tive uma paciente aos 27 anos, ela entrou na menopausa. É raro isso, mas existe. A maioria das mulheres, a partir dos 40 anos, já tem que fazer uma avaliação hormonal com o seu endocrinologista, talvez até com o próprio ginecologista, né? Para avaliar os quesitos que podem estar demonstrando que ela está tendo uma deficiência hormonal. Geralmente ela pode sentir cansaço, falta de energia, às vezes um pouco deprimida, alteração de humor, diminuição da libido. Tudo isso são sinais importantes, que devem ser bem destacados, né? E o sinal mais comum da deficiência hormonal feminina é o que as mulheres conhecem como fogacho, né? É um calor intenso, assim, súbito, geralmente de madrugada ou no meio de uma reunião, assim, ela consegue sentir um calor que elas falam que é um calor que sobe e desce, né? Do peito para a cabeça, da cabeça para o peito, e o coração dispara, é uma sensação muito ruim, né? Ou seja, não dá para conviver com essa perda de qualidade de vida. Você imagina você aí, uma apresentadora da CBN, e conversando ao vivo, e tendo que apresentar ao vivo, e começar a passar mal. Já basta aguentar aqui a Maria Ronda e o Marquinho, você imagina? Pois é, você imagina. É difícil, mas a gente convive, né, doutor Amigo? É isso. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do... Ainda bem que não tem câmera aqui no estúdio nesse momento, mas vamos lá. Vamos falar da reposição masculina? O homem também precisa? Certo. A ideia é a mesma também, sabe? A reposição não é fazer um super homem, nem uma super mulher, é manter a qualidade de vida adequada, que a gente perde muito com o passar dos anos, né? E a testosterona, que é o hormônio masculino, ela é muito importante, não só para o sex appeal, né? Não só para a virilidade, para a ereção, para a libido, não é nada. Isso é importante, claro, mas não é isso. A testosterona é o que dá força, ímpeto, disposição, energia para o homem, sabe? É facilidade de tomar decisões, né? Atitude. E ela também é um cardioprotetor muito grande. A testosterona tem um papel importantíssimo na função cardiovascular, ela é uma vasodilatadora cardiovascular. Ela tem uma importância muito grande também na questão óssea, na questão de massa óssea, evita a osteoporose, evita a osteopenia, na memória, na prevenção do diabetes, sim, né? Na prevenção da obesidade. E no homem, né? Qual seria essa faixa etária divisora de águas, ou não existe? No homem já funciona diferente, porque a mulher, assim, é quase um reloginho. A mulher, depois dos 40 e poucos anos, 45 anos, já começa a ter um grau de decaimento dos hormônios femininos. Sim. O homem varia muito, porque o homem, a testosterona do homem varia, dura muito mais, né? Tem homens aos 80 anos sendo pai, quer dizer, isso é função da testosterona, né? Mas pode variar. A gente está vendo muito hoje jovens já com deficiência de testosterona. Isso é uma coisa que há bem pouco tempo a gente não via com frequência. Hoje a gente está vendo muito. A gente atribui isso muito a fatores ambientais, fatores alimentares, o que a gente chama muita poluição, muito químico, muito alimento muito industrializado. A gente não sabe a procedência, a origem, como foi feito. E isso tem antecipado um pouquinho essa deficiência de testosterona. E o tratamento disso é repor. Né? Porque os sintomas, eles são, o homem começa a engordar, começa a ficar mal-humorado, começa a dormir mal, a roncar muito, inclusive com a apneia do sono, ele começa a não ter conseguido fazer o trabalho adequadamente, e o colesterol sobe, e engorda, então assim, tem que procurar um endocrinologista para a gente avaliar isso. Ah, interessante. Márcio Eduardo pergunta se o senhor pode falar algo sobre hormônios bioidênticos. Os hormônios bioidênticos, né, vamos dizer assim, uma tirada, né, que há bem pouco tempo surgiu aí, que são hormônios que são feitos com a proposta de ser exatamente idênticos ao hormônio masculino, ao hormônio feminino, né? Então, geralmente são hormônios que a gente usa... Eles são fabricados, digamos assim. São fabricados. Produzidos. São fabricados, manipulados, mas tem que ter muito cuidado com isso, tá, Estevão? Muito cuidado com isso, porque está cheio de gente aí propagando hormônios bioidênticos, virou um modismo tremendo. Isso não é, assim, uma necessidade absoluta, não, viu? Ah, entendi. Vale o alerta. A gente tem que usar estrógeno para a mulher e testosterona para o homem. Ou a testosterona para a mulher também, né? Que também funciona muito bem. O doutor Hamilton Jonqueira, ele, no início do nosso bate-papo, destacou o quão importante é o hormônio, ou são importantíssimos os hormônios, para o perfeito funcionamento do nosso organismo. É o equilíbrio, né? Então, se você zela pela sua saúde, não dá para entrar numa farmácia e comprar qualquer coisa. Busque um endocrinologista da sua confiança, referência, e bata um papo com ele, faça os exames de sangue necessários, enfim. Tem mistério algum, né? Ah, claro que nós estamos hoje destacando uma parcela que tem acesso à saúde, que infelizmente no nosso país ainda temos muitos milhões, a maioria do povo brasileiro não tem essa facilidade. Procurar um endocrinologista, tem toda aquela fila de espera na rede pública, mas é sempre bom frisarmos que você deve zelar pelo seu próprio organismo. A Cláudia Fernandes diz que já está na menopausa e se sente muito bem. O reumatologista dela e a endocrinologista dela não indicaram reposição hormonal. Ela está com 47 anos. Pois falaram que no caso dela não seria tão benéfico assim. Ela pergunta o que o senhor acha disso. Olha, a gente não está daqui de longe, né? É difícil, né? De Minas Gerais é difícil de avaliar o quadro da Cláudia, né? É Cláudia, ela tem que confiar nos médicos que atenderam, claro, eles são mais capacitados. Mas ela está com 47 anos também, embora ela já tenha entrado na menopausa. Cada caso é um caso, né? Exatamente, mas eu falo sempre, Estevão, o seguinte, nem todos os sinais e sintomas da menopausa, que a menopausa vai causar, a mulher vai perceber. Muitos deles, ela só vai perceber muito mais tarde, anos e anos depois. Por exemplo, uma osteoporose, demência, uma alteração de memória, doença cardiovascular, né? São sinais que ela não percebe. É claro que uma mulher de 47 anos é uma jovem, né? Do ponto de vista hormonal, né? E físico também, né? Acho que a população com 47 anos está muito bem, principalmente as mulheres, né? Então, assim, falar que ela não precisa, é difícil eu falar daqui, mas que ela vai precisar, ela vai. Com certeza. Né? Isso eu posso afirmar, porque a qualidade de vida, se a gente mantém o quesito hormonal estável, em níveis adequados, é melhor do que você com hormônio baixo. Uma palavrinha ainda se encaixa nesse caso, né? Na visão dos médicos dela, ela ainda não precisa, mas um dia, né? Exatamente, eu acho que ainda não precisa, porque, na verdade, 47 anos nem idade ainda de menopausa, né? Da perimenopausa, está começando isso, né? Não sei se a menstruação dela já parou ou não, mas com o passar dos anos ela vai ter alguns sintomazinhos, às vezes até imperceptíveis, mas que com a reposição hormonal ela vai manter a qualidade de vida dela boa ao longo dos anos. O Flávio Rossi diz aqui, falta de libido sexual é transtorno nos hormônios, é um dos sintomas, né, doutor? Pois é, isso também é um negócio muito polêmico, né? Porque libido não é só questão da testosterona. Libido, ele tá também, são questões emocionais, é questões dia a dia. E o próprio modo de vivência hoje da população brasileira, ela tira um pouquinho, desculpa a palavra, o tesão da gente pelas coisas, né? Mas é isso mesmo. Né? Porque então a gente tem que avaliar se é uma questão hormonal ou se é porque estou trabalhando demais, estou mal-humorado, estou sem expectativa. Já dizia o poeta, sem tesão não há solução. Né? Exatamente. Então, assim, essa libido, ela pode ser sim hormonal. Né? Mas o que eu vejo no dia a dia, Estevam, no meu consultório, aqui é uma das queixas mais frequentes do homem e da mulher dentro do consultório de endocrinologia, mas extremamente frequente. E você faz uma avaliação hormonal, assim, exuberante, vamos dizer assim, desse paciente, a gente não encontra nenhum déficit hormonal para isso, sabe? Agora, em mulher, um quesito que causa muita queda da libido é a pílula anticoncepcional. Né? A pílula anticoncepcional, assim, ela realmente diminui muito a libido. No homem, eu acho que é muito o dia a dia, é o trabalho, a expectativa de vida, é o humor, é a violência, essas coisas vão tudo minando o homem, né? Então, e se ele for casado, isso aí já tem uma vida sexual já estabilizada, né? Aquela não é aquele ímpeto da libido, não é tão mais evidente, vamos dizer assim, né? Ele tem a esposa que ele ama e, enfim, tem a vida dele, então não fica aquela coisa que como era antes. Tudo isso tem que ser pesado, sim. Nós conversamos com o Dr. Hamilton Junqueira, professor da Faculdade IPMED, endocrinologista, falando sobre mitos e verdades relacionados à reposição hormonal, tanto masculina como feminina. Participações como a do Marcos Calderaro, eu vou deixar para registrá-las na volta, porque o relógio é implacável, o pessoal já está chamando para o repórter CBN. Valeu, doutor Hamilton, obrigado, bom início de semana. Obrigado, um abraço a todos aí em Brasília.